O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui com o Dr. Norberto Kep, psicanalista, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que antigamente era chamada de Psicanálise Integral. Aliás, até hoje, o método psicanalítico de Kep é um método integral, integrador, que permite que nós possamos tratar de tudo na nossa vida, não só de aspectos da libido, de relacionamentos, de sexuais, como queriam os psicanalistas freudianos e ortodoxos, mas também a psicossomática, o nosso relacionamento com o trabalho, com Deus mesmo, principalmente, né, que é a base de tudo, é a fonte de toda a energia. Todos os aspectos sociais, os aspectos artísticos, a importância da arte na nossa vida. Então, eu gostaria... Meu nome é Cláudia Pacheco, sou assistente do Dr. Kep, fundadora da Associação Stop a Destruição do Mundo, que tem a finalidade de divulgar as descobertas de Norberto Kep para conscientizar o mundo a forma mais rápida, mais decisiva de... pararmos o que a gente está fazendo para destruir o nosso planeta, a humanidade, a nós mesmos. Olá, Dr. Kep. Seria importante, né, abordar o motivo porque a psicanálise foi criada, né? Psicanálise ou psicoterapia, né? O processo de analisar o ser humano para ver no interior o que, que existe. Mas muitas pessoas não têm ideia de que o importante mesmo na questão da consciência, né? Que o ser humano faz psicoterapia, psicanálise, para ter consciência. Mas muitos pensam o seguinte, mas ter consciência do quê, né? Porque a beleza do mundo já foi revelada várias vezes. A beleza das artes, a beleza da música, a beleza da pintura, da escultura, o trabalho, né, da ciência, o progresso, né, os carros e aviões, tudo isso já foi cantado, vamos dizer, em prosa e verso. Então, qual seria, então, a necessidade da psicoterapia? Por que que o ser humano deve fazer psicoterapia? Então, mostrando um aspecto bem diferente de Freud, Jung, Adler, desses autores antigos de psicanálise, nós podemos dizer o seguinte, que a função da psicoterapia é de trazer tranquilidade, paz, trazer uma vida assim agradável para o ser humano, evitar as doenças, principalmente as doenças piores, né? As doenças que levam o ser humano até mesmo para o perecimento. Então, a gente pode dar alguns exemplos que elucidam bem essa questão. Então, pensando, por que que, por exemplo, existem tantas motos, né, no trânsito como São Paulo, né? E as motos, a gente sabe que tem causado a morte a vários motoqueiros, né? Então, é um risco de vida. Aliás, eu próprio ia muitas vezes à faculdade com moto. E eu tive que parar por causa disso, né? Porque notei que uma falha, por menor que seja, leva a um desastre tremendo com uma moto, porque quando bate o carro, né, bate em outro, bate a lataria, mas quando a moto bate em outro móvel, em outro carro, bate na rua, então, aí é o ser humano é que bate. Portanto, lá na ortopedia do HC, onde eu trabalhei, tinha um monte de gente de ossos quebrados por causa das motos. De maneira que a pessoa que não tem que trabalhar por causa do uso das motos, ela não devia, né, a se arriscar tanto. Então, a questão de usar a moto, gostar da velocidade nas estradas, é um grande perigo. É uma espécie de meio suicídio, né, que a pessoa faz. Lá na França, os motoqueiros andam a quase 300 km por hora, às vezes, nas estradas. Bom, os carros também vão a 180, 160, né? Só no Brasil que o carro não pode andar muito, né? Que às vezes 80, 60. Por quê, né? Aí entra uma questão muito interessante, que os poderosos, né, dizem que não, diminui a velocidade para evitar acidente. E não colocar esses aparelhos, né, para multar as pessoas que são obrigadas a usar carro diariamente para oferirem lucros extraordinários, né, para roubar o povo, né, que é uma atitude sem ética, né? Isso é uma atitude imoral, né, que o poder faz. A pessoa, quando sai numa estrada, quando está na rua, não apenas tem que prestar atenção na velocidade, prestar atenção nos outros carros, como tem que também se resguardar desses aparelhos que multam terrivelmente e às vezes são até escondidos e causam, né, um desastre na vida econômica do povo, para fornecer aos poderosos mais dinheiro ainda, como se não bastasse, né, os altíssimos preços que o ser humano paga nos impostos, né, seja imposto de casa, de carro, de tudo que tem que fazer na vida. A tal ponto, né, que dizem que mais de meio ano a pessoa trabalha para pagar imposto, para pagar para o governo. Então, isso é uma questão de necessidade, de consciência, para o povo poder viver melhor, para evitar, né, esses desastres que o poder faz. Então, uma outra questão difícil para o ser humano, né, que pode levá-lo ao desastre, é namorar atualmente à noite nos carros, né, que é facilmente assaltado devido ao número enorme dos desprotegidos da vida e que entram, pela promoção da própria mídia, entram nessa ideia de serem ricos. E como nunca serão ricos com o trabalho, então eles são levados a assaltar os outros. Porque imaginam que assim eles poderão, de repente, né, serem até milionários. Então, é um defeito da, vamos dizer, da instituição humana, que não dá ao ser humano uma certa equidade no próprio ganho, né? Principalmente na classe mais inferior. Outro elemento perigoso, né, que o ser humano tem que conscientizar, é a questão de frequentar bares à noite, né? Aí, questão de assalto, né? Então, essa questão é muito importante para haver a consciência para evitar o pior. Ou então mesmo, né, as baladas, né, que os seres humanos vão e que sempre causam enorme confusão, briga, etc., por causa da divergência entre os grupos que frequentam. E também, vamos dizer, a questão das drogas, né? Isso é um desastre para o ser humano. A questão das drogas leva o ser humano até um rebaixamento mental muito grande, tirando a capacidade de trabalho, a tal ponto, né, que organicamente o ser humano que toma droga, ele não consegue mais nem se locomover direito. Então, veja bem, né, a promoção que faz a mídia, né, de beber bastante cerveja, né? É claro, né, a cerveja e também o vinho, né, em excesso, leva a pessoa a, vamos dizer, a quebra, né, dos órgãos internos, leva a pessoa à doença, faz a pessoa engordar excessivamente e causando desastre na saúde. Então, outro elemento perigoso que o ser humano tem que conscientizar é o empréstimo que faz nos bancos, né? Que empresta 100 e paga 300. Se a pessoa não tem 100 para comprar alguma coisa, muito menos vai ser possível ter 300 para depois pagar aquele empréstimo de 100. O cartão de crédito, né? Que causa até aquele problema de 2008 nos Estados Unidos, que um monte de pessoas não tinha mais meios de pagar as casas que comprou, né? Os carros, tudo mais, que passou até a dormir nos carros, porque nem tinha casa para dormir. Agora, os que estão aqui presentes gostariam de falar alguma coisa? Eu queria falar, Dr. Kepp, com relação aos impostos que o senhor disse, né? Hoje eu estava conversando com uma senhora, ela é faxineira de uma empresa, é uma pessoa pobre, né? Sustenta os filhos e tudo, e ela estava indignada porque ela fez uma compra de R$400 e agora apareceu lá, no papel aparece quanto que paga de imposto. Ela pagou R$112 de impostos. Ela falou, puxa, mas então eu poderia pagar R$280 por essa compra, né? E se a gente vai lá no centro da cidade, tem um impostômetro, Dr. Kepp. Nós estamos no meio do ano e eu vi lá agora no centro que está em 800 bilhões já de reais que o povo brasileiro pagou de impostos. Agora, paga para quê? Para a gente ter escola, para a gente ter estrada, ferrovia? Não. 630 bilhões do que nós pagamos é para pagar juros aos bancos da dívida interna, porque a dívida externa já foi paga. Então, o senhor falando isso, né, Ortiz? Então, não é um absurdo o país dever aos bancos? Terrível isso. O banco é que devia, vamos dizer, estar subordinado aos políticos, que devia estar subordinado aos interesses do país, e não dominar o povo como está fazendo. Exatamente. Não é verdade? O Dr. Kepp, inclusive, aí entra a responsabilidade do poder político brasileiro, de qualquer partido. Internacional, porque, né? É, porque tem que fazer um acordo com esses bancos e parar de pagar os juros, pagar só o capital e pronto, né? Já, aliás, o capital já foi pago 500 vezes, né? É uma coisa imoral isso que acontece. Mas como são eles que fazem as leis, como é que vai ser? Então, por isso que agora a presidenta Dilma quer fazer um plebiscito e nenhum político quer deixar, né? Porque... É, mas também, né? Os que entram no poder também começam a cometer erros, né? Exatamente. Aqui embaixo, né? A pessoa fala, não, eu vou fazer isso para o povo, vou fazer aquilo. Quando sobe lá, então achaca também o povo. Exatamente. Agora, e a Marcinha, né, Marcinha? Essa questão da odontologia, tornar o povo banguelo, o que que acha disso? É, porque toda essa orientação da odontologia, isso é para, por exemplo, tirar os dentes naturais, para fazer implantes, tirar dentes do siso. Não tem mais essa conservação dos dentes naturais, como a gente faz, né? Que a gente aproveita raízes, a gente aproveita todos os dentes, né? E a odontologia faz isso ao contrário, né? Uma filosofia de base já é errada, né? E o que mais que a odontologia faz de tão errado, né? Ah, por exemplo, de colocar flúor na água que a gente bebe, que faz muito mal, né? Para a saúde, para os neurônios, para os ossos. E por que que eles colocam, né, o flúor na água? É justamente para a pessoa ficar com o cérebro assim anestesiado e nem perceber esses problemas que, inclusive, o senhor já acabou de falar, né, que do poder político, poder econômico e tudo E isso, para né? aproveitar, né, dejetos, né, químicos, que Ah, são é exatamente. um Quem enorme vende, né, o lucro. flúor, né? É. São as empresas que produzem fertilizantes dos Estados Unidos, que tem lixo lá, que É o dá dejeto nesses. químico dos fertilizantes que eles Eles não têm o que vendem fazer, para. então vendem aqui por uma fábula, E dizendo que é necessário. É fazem verdade. as leis para obrigar o poder a colocar o flúor na água É, no para dar Brasil. lucro para essas internacionais, essas companhias. Exatamente. Coisa, é isso? Eu quis comentar nessa questão que ontem eu li uma pesquisa que mostra que o flúor também aumenta Alzheimer e Parkinson Olha aí. entre as pessoas. É claro, né? Mas o que é, Ortiz? Então, eu vi um documentário ontem de um autor americano que ele mostra que em Nuremberg, quando houve aquele julgamento dos nazistas, foi levantada a questão que os nazistas colocavam flúor na água para tornar os prisioneiros dóceis. Então, ou seja, um doping que é feito na população. E é muito interessante, doutor Kepp, porque aqui no nosso país, a lei que obrigou todas as águas de abastecimento público a serem fluoretadas surgiu na pior época da ditadura militar, em 1974. Essa lei, quer dizer, é justamente para deixar o povo brasileiro assim adormecido diante dos ditadores, né? É, não reagir, né? No início, adormecido, é ao longo prazo, doente. E depois também é doente mental, quer dizer, cheio de ódio, né, de incapacidade de trabalho. Veja agora nos Estados Unidos, eles querem recuperar a nação, mas o povo não consegue mais trabalhar lá. Então dizem que a geração atual é uma geração que não trabalha mais, que não vai conseguir fazer mais nada. Então, como é que o futuro, né? Como é que vai ser esse futuro para todas as nações se o povo não consegue mais trabalhar? Ah, tem aí a Heloísa. Quer falar alguma coisa, Heloísa? Então, essa questão aí que o senhor sempre fala aqui na rádio sobre o problema dos implantes, graças a Deus que o paulista, principalmente, ele está conscientizando, né, que é uma perda. Na verdade, o povo está ficando não só desdentado, está ficando desossado, porque depois eles perdem o osso também. É uma mutilação. Nem frango. Selma quer falar agora. Então, acho que o doutor Kepp está falando dessa incapacidade, né, que o ser humano está ficando de trabalhar. Então, se a gente pensar nos jovens de hoje em dia, eu acho isso muito assustador, porque eles têm crescido num ambiente assim de cada vez mais. Tudo para eles é no campo virtual, né? Então, atrás dos computadores, atrás dos eletrônicos, e cada vez menos eles têm contato com a realidade, com as coisas que precisam fazer na prática, usar as mãos, tudo. Então, como que essas pessoas vão aprender depois a resolver problemas, as coisas práticas do dia a dia? Então, esse processo de viver num mundo virtual, a gente vê que está incapacitando crianças e jovens que são os cidadãos que vão levar esse planeta à frente depois. Eu acho algo muito preocupante isso. Eu vou ler aqui para vocês uma frase do último livro de Norberto Kepp, Trilogia Analítica. É o nome do seu último livro, deveria ser o nome do primeiro, talvez, né? Normalmente seria, mas é o nome do último, que não será o último, mas o último até hoje lançado. Então aqui, já no início, ele coloca uma frase. Eu vou falar essa frase para vocês e eu queria que vocês fizessem os últimos comentários do dia. A humanidade tem de perceber que está começando agora uma reversão em toda a estrutura psicossocial. Isso alguns já percebem, tornando impossível qualquer continuidade no atual estado de inversão, que tanto castigou os seres humanos e países. Estou tentando mostrar que tudo que foi realizado, principalmente a ciência moderna, foi efetuado de maneira invertida, incentivando os elementos inferiores e abafando os verdadeiros. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de falar da questão etimológica dessas três palavras: inversão, versão e reversão. Que a palavra versão tem ligação com vers, de verdade, do latim, né? Inversão é a descoberta do Dr. Kepp, que nós colocamos a verdade ao contrário, ao contrário do que é, né? E reversão, que o Dr. Kepp fala nesse livro, então é a anulação dessa inversão para a gente voltar à versão. Eu vou ler mais uma frase que eu acho que a Selma vai ter como comentar melhor. Por causa dessa inversão, o ser humano vê no tratamento psicanalítico um grande prejuízo, devido à ideia de que conscientizar seus erros é um mal. E pelo contrário, cair na alienação seria um enorme bem. É por esse motivo que os planos fabulosos que muitos realizam acabam falhando totalmente. Os psicanalistas daqui querem comentar? Eu acho que essa inversão, né, que temos com relação à verdade, né, de sempre achar que a verdade é nociva ou vai prejudicar de alguma forma o ser humano, né? E aquilo que a senhora leu antes, me veio à mente um exemplo na sociedade de dar importância ao que é secundário, esse enorme valor que se dá à economia, né, aos valores econômicos, ao materialismo, em detrimento dos valores mais originais do ser humano, as artes, o psiquismo, a cultura, né? A teologia, né? Aliás, exatamente. A gente está vendo agora essa reação incrível, né, que está causando a vinda do Papa Francisco no Brasil, que é um líder. Ele não é só um líder de uma igreja, ele é um líder humano, né? Então, o ser humano precisa muito de boas lideranças, sejam católicas, exatamente, sejam protestantes, sejam budistas, sejam judaicas. Eles precisam de grandes homens, nós precisamos de grandes homens, grandes cientistas, líderes também. Sim. Marco? Eu queria comentar que, por causa dessa inversão, o Freud chamou todo esse mecanismo de defesa com esse nome, mecanismos de defesa, mesmo que na realidade são mecanismos de ataque, porque ele pensou que a verdade ataca o ser humano, o ser humano tem que se defender, mas é o contrário, nós que atacamos a verdade. Então, um cliente, se pudesse, dava um socava o senhor cada vez que o senhor dá uma interpretação para ele. Acontece que queria mesmo. O senhor já levou algum soco de algum cliente? Eu sempre desviei. Mas olha, agora falando rapidamente, uma vez eu assisti um evento dessa natureza. Tinha aqui um psicanalista, que agora não está mais, já faleceu. E ele estava atendendo um esquizofrênico paranoico na sala ao lado da minha. E de repente eu ouvi uns gritos de socorro. Nós fomos lá abrir a porta. O cliente tinha jogado o analista no divã, sentou em cima dele e estava socando e tirando sangue do analista. Então foram lá, foi preciso acudir. Ainda bem que esse não é o caso mais frequente de se saber de acontecer. Mas por aí se vê um pouquinho o ódio que o ser humano tem de ver os seus problemas, os seus erros, a sua patologia. Esse é um pequeno exemplo. Estamos agora terminando o nosso programa. Eu vou dar para vocês o nosso telefone e o nosso site, a fim de que vocês possam consultar o tratamento psicanalítico, que também é para pessoas consideradas normais, o psicossomático, cursos, treinamento, aulas da Millennium de treinamento em trilogia analítica e conhecimento, desenvolvimento pessoal, livros, programas de TV, etc, etc. Nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. E o nosso site é www.stop.org.br. Até a próxima semana.